do Santo Mais. Cê fica revelando as marcas do parceiro em troca de dinheiro na televisão. Os cara já falou, vai botar fogo na casa, meu irmão. Meio, Mr. M, que nome feio. Tome o meu dedo do meio. Oh, já me dá, me dá, me dá. Já é barril. Ah, ah, oh, oh, oh, oh. O nene, o nene, o ananana. Roupa preta, Mr. M, não gosta de buquê, Mr. M, não me cebola, Mr. M, só quer saber de chupar.